Introdução Workshop número 497. Transmutação, iluminação pelo servir. Emoções diferentes. Todos os profetas têm a mesma alma. Houve muitos ensinamentos sobre a alma no workshop de hoje. Mas primeiro devemos mencionar que o Sr. Cash completou 65 anos e está apenas começando seu trabalho de disseminar a tecnologia para toda a humanidade. Ele deu a entender que poderia estar aqui por mais 400 anos. Esperemos que sim. E agradeçamos pelos 10 anos consecutivos de ensinamentos ininterruptos às quintas-feiras. Estamos quase chegando a 500 workshops. E quando chegarmos a 999 workshops, a tecnologia deverá estar em todo o planeta e deveremos ser capazes de encontrar a força de campo para alcançar o nosso Criador. O Sr. Cash disse que poderia ensinar isso hoje, mas que não estamos prontos para isso. Nunca vimos a luz como sendo proveniente do Criador, e em essência é isso que nos conecta a todos, a luz do Criador. Nós somos a luz do Criador. Eu sou você e você é eu. Isso é o que os mestres de Advaita Vedanta da Índia dizem a seus alunos após anos e anos de meditação. Agora, a tecnologia e os ensinamentos da ciência da criação ajudarão todos nós a encontrar esse ponto de troca dentro de nós mesmos. Falaremos mais sobre isso adiante. A razão pela qual nós, como plasma, podemos nos posicionar em uma grave com todos os outros plasmas é o fato de todos carregarmos a essência da luz do Criador dentro de nós. Há um denominador comum de força de campo dentro de toda a criação. Estaria o Sr. Cash se referindo às práticas espirituais que fazemos para nos iluminarmos quando ele disse que não precisamos bater a cabeça na grande muralha? Do ponto de vista da ciência, como algo fora de nós pode nos levar ao que já temos dentro de nós? Nossa cultura ateísta nos ensinou a negar a existência do centro de energia dentro de nós. Portanto, o que pode acontecer, especialmente com os ocidentais, quando fazemos práticas espirituais, é que entramos em contato com nossa energia interna pela primeira vez. Isso pode ser uma grande surpresa para nós quando acontece, porque fomos ensinados a acreditar que ela não existe. Então podemos ficar presos a essa experiência de nossa energia e não saber que, na verdade, ela vem de dentro de nós mesmos. Também podemos usar energia para ter poder sobre pessoas que são ignorantes em relação a isso. Mas a descoberta mais importante de uma disciplina espiritual comprometida de longo prazo é a descoberta de que a verdade não está fora de nós na forma de prática, mas dentro de nós mesmos. Todo o propósito da prática espiritual é encontrar a alma dentro de nós mesmos, e isso é autoempoderamento, ou o que o Sr. Cash chama de último homem de pé. Ele nos ensina lentamente, passo a passo, para que entendamos o que estamos fazendo e possamos aprender a controlar nossa energia e mente. É por isso que ele não mostra a tecnologia diretamente, para que ela não se torne uma mágica. Se ele fizer isso, então ninguém prestará atenção ao Yati Mitra e desenvolverá a atitude de servir aos outros. Ele deixou bem claro hoje que não se trata de aprender uma técnica, mas sim da emoção e do amor que podemos gerar pelo Criador, de cuja luz fomos criados, e todos os outros e tudo mais também foram criados a partir da luz dele. É por isso que a melhor maneira de se iluminar e ser capaz de transmutar é servindo incondicionalmente aos outros. Na realidade, estamos servindo ao nosso próprio ser, mas a nossa fisicalidade e a alma da fisicalidade, por meio dos pensamentos, acreditam que estamos separados. Nossa sociedade e educação nos ensinaram que não temos uma alma, e agora, com os novos sistemas, podemos ver cientificamente, por meio dos gráficos, que as diferentes almas existem dentro de nós e podemos ver como elas funcionam. Ao aumentar a força de nosso campo, nossas almas se elevam e poderemos ser capazes de entender. Essa é uma parte importante do workshop, mas vamos ver o quanto mais podemos mexer aqui para obter mais manteiga. O bom é que muitas pessoas que participaram regularmente das sessões de voo mensal desde dezembro de 2022 se elevaram. Bom, pelo menos é isso que os gráficos mostram. Durante essas sessões, Eles estão coletando uma enorme quantidade de dados em segundo plano e estão descobrindo coisas incríveis. Por exemplo, ao comparar os gráficos dos participantes de dezembro, ele notou que as linhas da alma do homem, alma da fisicalidade e fisicalidade estavam agrupadas, e agora em julho, a alma do homem está aos 180 graus oposta à alma da fisicalidade e à fisicalidade, o que significa que elas agora entraram em equilíbrio entre si. Esta é a primeira vez que ele revela isso, portanto, levará algum tempo para nos acostumarmos e tentarmos entender o que isso realmente significa para nós. Basicamente, agora temos provas científicas da existência de nossas duas almas e de como elas interagem para criar harmonia ou desarmonia dentro de nós. Podemos ver se estamos criando nosso próprio câncer ou não. Isso nos mostrará como fomos mal orientados por nossa alma da fisicalidade e fisicalidade. Isso também pode nos falar sobre nossas emoções e o que podemos fazer para levar nossas almas e trazê-las de volta ao equilíbrio. Ele relacionou isso com o Etos de Mitra, pensar, falar e fazer o bem, e conectou isso com as três linhas da alma do homem, alma da fisicalidade e fisicalidade. As sessões de agosto serão para os participantes trabalharem sozinhos no sistema e com os gráficos. Então, a equipe da Fundação Cash precisa dedicar muito mais tempo pessoalmente à sua experiência, e é por isso que ela será mais cara. E você receberá os gráficos que mostram a existência de suas almas e como as energias delas estão interagindo dentro de você. É como um ultrassom de suas almas. Os gráficos que você receberá nas sessões lhe darão uma receita para a vida de suas almas. Isso é importante porque no espaço não haverá médicos fazendo exames de sangue ou coisas do gênero. Quaisquer que sejam os problemas que estivermos tendo, eles serão compreendidos por meio da interação das almas, e isso também nos dará o caminho para que nós mesmos as coloquemos de volta em harmonia. Para podermos expandir a alma e transmutar, temos que entender as diferenças entre as emoções criadas pela alma e as criadas pela fisicalidade. As emoções da fisicalidade nós já conhecemos. Bem, pelo menos as pessoas que estão um pouco em contato com suas próprias emoções. Basicamente, poderíamos dizer que são os sentimentos que experimentamos quando os corpos interagem uns com os outros. As emoções da fisicalidade podem ser ofuscadas por distrações, pensamentos e interpretações. Mas o Sr. Cat disse que com as emoções da alma, recebemos a totalidade das emoções. O único exemplo de emoções da alma que o Sr. Cat nos deu foram aquelas que experimentamos durante os sonhos, que na verdade é o estado da alma. Entretanto, acho que outra maneira é quando interagimos com almas puras e com aqueles que deram a vida para servir verdadeiramente aos outros. Mesmo anos depois, a lembrança dessas experiências é de paz, alegria, desapego, espontaneidade e amor. E elas são atemporais. E se vocês se encontrarem novamente, é como se o tempo não tivesse passado e imediatamente vocês estivessem no momento presente, um com o outro. A chave para a transmutação e para todas as coisas que queremos fazer com o plasma é primeiro conseguir expandir a alma. Mas o que isso realmente significa? Os campos magnéticos e gravitacionais do plasma da alma se expandirão e cobrirão a fisicalidade. Expandir a alma significa estender seus limites, e então teremos acesso a tudo que estiver dentro de seus novos limites. Hoje ele disse que há muitas maneiras de expandir a alma, como controlando o ritmo da respiração e controlando os pensamentos e as emoções. Esses são como os sistemas de yoga e qigong, mas eu não me lembro de nenhum desses métodos falar sobre a expansão da alma dessa forma científica. Na década de 60, muitas pessoas estavam experimentando drogas, mas isso geralmente resultava em intoxicação e dependência, permanecendo assim na dimensão da fisicalidade. Eu conheci alguém que usou drogas uma vez para experimentar seu sistema de energia. Isso foi tudo o que ele precisou para entender, e então deixou as drogas de lado. Mas isso é muito raro. Uma maneira de saber que você expandiu sua alma é quando temporariamente sua visão fica embaçada e o mundo parece confuso ao seu redor. Muitas pessoas relataram isso quando estavam nas unidades de aprimoramento. Isso indica que a expansão da alma não é algo inventado na mente. Você experimenta fisicamente os campos magnéticos da alma do homem interagindo com os campos de visão que estão sendo recebidos pelo cérebro. Algo importante a se pensar quando dois campos se sobrepõem e interagem um com o outro. Temos a visão embaçada, mas ele também explicou o fator cócegas, que é uma forma que ele criou para medir a força dos campos da alma de seus reatores. Havia uma reação física do corpo de se contorcer quando entrava em contato com os campos do reator. E a mesma coisa acontece no cérebro, quando a alma do homem se expande sobre a alma da fisicalidade, há uma contração, de certa forma, das emoções. Mas o que será que isso significa? Será que é um súbito lampejo de luz, ou uma explosão de clareza, ou talvez uma sensação de felicidade? Quando ele via uma falha nos gráficos das pessoas que participaram das sessões de voo, ele sabia que aquela pessoa tinha se elevado. Esse ponto de transição ou de contração é algo a que devemos prestar atenção. Ele também chama isso de ponto zero. Na medicina chinesa, eles chamam isso de pontos-fonte, onde o yin se transforma em yang e a energia entra profundamente no corpo, podendo assim mudar as coisas. Eu tive experiência pessoal com isso e alguns pacientes voltavam e diziam para mim: "Nunca mais coloque esse ponto em mim." A energia foi tão profunda que eles poderiam ter mudado suas vidas, mas eles não quiseram. Na ciência do plasma, seriam esses pontos de transição em que magnético se transforma em gravitacional e a alma pode se elevar ao absorver forças de campo mais altas? O Sr. Cash prosseguiu discutindo outros tipos de pontos de transição que acontecem conosco o tempo todo, mas que não estamos cientes. Um ponto de transição ocorre quando os órgãos mudam de lado, por exemplo, quando os pulmões mudam de um lado para o outro. Muitos outros órgãos fazem isso. Ele disse que há um intervalo de microssegundos em que um lado para e logo antes de o outro lado começar. Nesse ponto de transição, aí que podemos elevar a alma. Talvez seja como uma janela que vai diretamente para a alma, onde ela pode absorver energias para se elevar. Há também uma ocasião especial em que todos os órgãos fazem isso juntos ao mesmo tempo. Isso pode ser calculado nos sistemas usando os gráficos. Além disso, toda vez que vamos dormir e acordamos, passamos por um desses pontos de transição. Podemos nos treinar para nos tornarmos conscientes durante esse período, e então ocorrem insights incríveis, e você entende como a verdade é simples e fácil. Mas aos poucos, você começa a acordar nesta dimensão física aqui, e fica cada vez mais difícil de se lembrar do que vivenciou. No entanto, essa paz e felicidade permanecem com você o dia inteiro. Portanto, nosso trabalho é começar a prestar mais atenção a esses pontos de transição e nos treinar para estarmos conscientes, porque ele disse claramente que isso não acontecerá por coincidência. Nós temos que nos esforçar. Tendo dito tudo isso, ele nos deu outra opção, que é a melhor opção, que é ter a atitude de servir aos outros. Mas não é, ah, vou ser bom e gentil com as pessoas e tudo ficará bem. É isso, mas não é isso. Esse tipo de serviço aos outros é uma realização profunda em nossas almas, e não a partir das ideias do cérebro, do intelecto e do sentimentalismo. Se entregarmos nosso coração e nossa alma a esse caminho, haverá um período de purificação e teste para nos ajudar a descobrir nossos reais motivos ocultos para servir. Mas se persistirmos, eventualmente desabrochará uma bela flor e a alma se tornará o centro de nossa vida, e servir aos outros se tornará natural, assim como respirar, e uma grande alegria de compartilhar. Mas você também concorda em assumir a dor e as dificuldades dos outros. Quando ocorre um ponto de transição para alguém que aceita se tornar um profeta, isso resulta em iluminação. Antes disso, ele era uma pessoa normal, e depois desse ponto, ele se torna um profeta. Será que a alma da pessoa se funde com a alma do profeta porque ele disse que todos os profetas carregam a mesma alma? Há uma discussão mais detalhada sobre isso nesse índice rápido. Precisamos de muito mais conhecimento para entender como isso realmente funciona em sua totalidade. Não se trata apenas de uma simples teoria sobre reencarnação, pois há várias almas em nosso corpo para começar, e depois acrescentamos a alma do profeta, que vem diretamente da alma do Criador. Ao longo dos anos, o Sr. Cash vem abrindo isso lentamente. Uma última coisa. O Sr. Cash falou sobre como vamos disseminar o conhecimento, já que ninguém mais assiste a TV, portanto, não é pela CNN, que serve principalmente para exercer o poder americano em todo o mundo. Há uma nova maneira de disseminar o conhecimento por meio do plasma, por meio da alma. Mas, por favor, não interprete mal e pense que se trata de algum tipo de lavagem cerebral por meio do plasma. Definitivamente, esse não é o caso. O plasma nunca se impõe a nenhuma alma. Em vez disso, ele dá amor e conhecimento livremente e os outros que recebem entendem. Em outras palavras, é um presente de conhecimento para a alma, que é livre para recebê-lo e então assim é elevada. Outros tópicos desse workshop. O maior inimigo para impedir a tecnologia será os religiosos, porque eles perderão o controle sobre as pessoas. Na criação, podemos mudar a matéria adicionando a ela e elevando ela. Já no estado de matéria, nós aniquilamos para retirar a sua energia. No estado de plasma, podemos criar uma nova vida. A comunidade universal não tem aniversários, pois eles não sabem de onde ou de que parte do universo foram criados. As pessoas do universo aceitam o fato de que são criadas a partir dos campos e do amor do Criador, e, portanto, não dão importância ao tempo e ao local do aparecimento da fisicalidade. Obrigado por ouvir. Índice rápido do workshop número 497. O aniversário do Sr. Cash é 2 de agosto em seu passaporte, mas pelo calendário iraniano é hoje. Ele faz 65 anos hoje, e normalmente as pessoas se aposentam nessa idade. Elas tiram os sapatos e relaxam, deitam-se e descansam. Mas para ele é diferente. Aos 65 anos, ele está negociando com países para a humanidade mudar o rumo e se juntar à comunidade universal. Portanto, ele está apenas começando seu trabalho, enquanto os outros estão terminando deles. Com seu aniversário de número 65, ele está, na verdade, começando a fazer mais e a estender seu trabalho, independentemente de quanto tempo ele estenderá sua vida, seja 40 dias, 40 anos ou mais 400 anos. Estamos aqui para servir e trazer a mudança através de nossa capacidade, poder e do conhecimento que carregamos em qualquer formato ou forma. Já disse muitas vezes que estamos aqui na Terra há muito tempo. Assim como vocês trocam de roupa, nós trocamos o corpo do homem para continuar a educar a humanidade a ponto dela se unir e compreender a sua vida. Para que o homem entenda qual é o propósito não apenas de sua vida, mas do mundo da criação. Como ouvimos no vídeo de introdução de hoje, os raios do Sol se tornam outro ciclo de vida. A interação dos raios se transforma em zinco, carbono, cobre, açúcar e tudo o mais necessário para criar o corpo do homem. Na semana passada, dissemos que conseguimos produzir cerca de 20 elementos únicos a partir dos campos. Nesta semana, com base nos resultados dos testes, criamos cerca de outros 15 elementos através do mesmo processo. De certa forma, nos tornamos como a própria vida, e por meio da interação dos campos, estamos criando matérias, matérias de energia e interações de matéria. Para comemorar meu aniversário de número 65, ontem pedi à equipe da Fundação Cash que começasse a escrever um artigo que será intitulado com o mesmo nome do primeiro livro, que é A Ordem Universal de Criação de Matérias. Nós criamos matéria, criando elementos através dos raios. Naquela época, o livro era apenas uma teoria. Mas agora, com o trabalho que estamos fazendo, comprovamos a teoria do livro com testes reais na vida. No livro 1, explicamos como a matéria é criada através da interação dos campos. Agora usamos as interações de campo para criar matéria. A teoria foi confirmada na prática e nós mostramos isso aos oficiais militares do mais alto escalão, que na verdade fizeram o teste eles mesmos. O que escrevemos no livro como teoria agora se tornou a realidade da ciência. Esse artigo será publicado nas próximas semanas. Todas as evidências apropriadas e outros artigos científicos serão acrescentados a ele para confirmar a exatidão da teoria. Veremos novos avanços na ciência com esse conhecimento. Nos próximos tempos, faremos o mesmo com o livro 2 sobre transmutação e transporte através da estrutura da luz. E junto com isso, confirmaremos o plasma. Será interessante para nós entender como a vida começou e começa. Talvez nos próximos 5 a 10 anos, à medida que o número de workshops de buscadores de conhecimento se aproximar a 1000, chegaremos ao ponto de entender como encontrar a força do campo que nos leva ao Criador. Posso ensinar isso a vocês hoje, mas vocês não estão prontos para isso. Posso mostrar para vocês como vocês podem alcançar a essência da criação do Criador, porque isso está escrito no livro 2. Mas vocês sempre olharam para o que está escrito no livro 2 como uma luz, e não como a luz do Criador. A luz dele se tornou nós, em todas as diferentes dimensões e direções da criação. Uma coisa que deve ter ficado clara para muitos buscadores de conhecimento ao compreenderem a transmutação e as condições da transferência de energia para a matéria é que somos a luz do Criador e a essência de sua criação. Eu sou você e você é eu. Quando entendermos isso, entenderemos a transmutação. A transmutação ocorre por meio da velocidade das diferentes luzes e cada uma tem uma força de campo diferente. Então, em essência, se encontrarmos a força da luz do Criador, deve ser fácil para muitos de nós alcançarmos a alma do nosso Criador. E ao entendermos a estrutura dele, seremos capazes de entender a nossa própria criação. Ou será que alguns de nós aparecem na essência do conhecimento do Criador como uma luz? De certa forma, viemos diretamente da fonte e não passamos pelo processo de criação por meio de divisões de diferentes galáxias e estrelas que se subdividem continuamente. A luz do Criador se torna a poeira do Criador e se torna uma entidade como Mitra ou as crianças de Mitra. Com esse conhecimento, a vida agora tem um significado diferente se entendermos o processo de transmutação. Cada campo do universo, desde as galáxias até as estrelas e até o homem, todos têm um denominador comum de força de campo e é por isso que o posicionamento Magrave funciona para todos nós. Por meio dessa força de campo, que denominador comum, nós nos posicionamos em relação aos campos magnéticos e gravitacionais uns dos outros. A força do denominador comum dessa luz é a força do campo do Criador. Portanto, cada ser, cada alma, cada célula que tem uma alma tem dentro de si uma força específica da luz do Criador e o conhecimento e o amor da criação do Criador. Quando os cientistas e os sábios da criação compreenderem a ciência da criação, muito em breve o homem encontrará o caminho para o seu Criador. Isso será muito mais rápido do que bater a cabeça contra a parede em Jerusalém ou no chão 17 vezes por dia ou queimar corpos ao sol para que chova. É hora do homem entender isso, agora que mostramos cientificamente a transformação da energia em estado de matéria. Na semana passada mostramos as estruturas dos gases, que são uma combinação de vida sem um estado de matéria. A existência e a interação deles com os elementos do estado material, ou elementos metálicos, confirmam a existência da vida e da própria matéria. Ensinaremos isso no futuro, pois é importante para o homem entender como a vida pode ser confirmada. A existência de uma entidade pode ser confirmada pelos campos de energia dos níveis de não-matéria. Quando vemos esses campos, isso indica a essência e a origem, a combinação, a interação e a existência dessa matéria específica. No futuro, por meio da alma do homem, também poderemos confirmar a fisicalidade do homem. A energia da alma nos indicará e mostrará a essência da manifestação física no ponto de interação com os campos ambientais. Em um futuro muito próximo, apresentaremos isso. Mostraremos que por meio da interação dos campos, podemos confirmar a existência dos elementos da criação. Podemos criar os elementos que o homem nem sequer imagina que existam. Em essência, a ordem universal da criação da matéria e a criação da energia são todas iguais. Cabe ao homem aumentar seu conhecimento para entender a essência da criação e como transmutar isso de energia para matéria e de matéria para energia. No mundo atual da ciência, queimamos elementos para obter energia. Já na vida da criação, damos força a eles para modificá-los. Podemos acrescentar algo a eles e assim elevá-los. mas não tiramos nem aniquilamos eles. Essa é a diferença entre o processo de criação de energia em uma condição de plasma em comparação com o processo em uma condição de estado de matéria. Na condição de plasma, através da elevação e do fornecimento de energia e força de campo para ele, criamos uma nova vida, um novo ciclo ou uma nova matéria. Enquanto no estado de matéria, nós o queimamos e destruímos para liberar sua energia. No mundo da ciência, o estado da matéria é uma contrapartida da força da energia matéria-plasma do mesmo. No futuro, mostraremos os gráficos das quatro sessões de voo de julho. Você verá que permitimos que você consertasse a fisicalidade, a alma ou qualquer outra coisa. Quando ela é consertada, o gráfico mostra que tudo está em equilíbrio. Então a alma do homem fica oposta ou exatamente 180 graus em relação à alma da fisicalidade e à fisicalidade. Em um gráfico normal, elas geralmente ficam juntas e não a 180 graus de distância uma da outra. É incrível o que vemos nesses gráficos. Quando abrimos para vocês, vocês verão como a fisicalidade e a alma da fisicalidade sempre ficam juntas. E a alma do homem está a 180 graus em fase. É como o yin e o yang, ou um loop infinito. A parte interessante é que quando vemos um desvio de um ou de outro, também vemos complicações. Quando o gráfico mostra a fisicalidade indo em direção à alma, vemos problemas emocionais e psicológicos com a alma da fisicalidade. E quando vemos a fisicalidade de um lado e a alma da fisicalidade do outro, também vemos problemas na fisicalidade. Os dados e o conhecimento que reunimos são tão profundos e vitais para o futuro do homem que podemos mostrá-los fisicamente nos gráficos. Quando colocamos vocês no sistema, podemos ver onde está o problema. Será que a sua emoção está criando câncer? Ou você que cancerizou a si mesmo para criar emoção? Isso pode ser visto facilmente no gráfico. Durante as 4 semanas das sessões de julho, reunimos muitas informações detalhadas sobre o comportamento e a conversão da alma do homem em interação com a alma da fisicalidade e com a fisicalidade, no que chamamos de transmutação, transferência e transporte. Os dados nos mostram como a alma do homem joga seu jogo na estrutura, na interação e no ciclo da vida do homem. Isso nos permite ver a rapidez com que a alma pode mudar para um lado, deixando a alma da fisicalidade e a fisicalidade do outro lado. Mas ainda não entendemos isso. É aqui que um flash de luz acontece em 1 segundo. Entretanto, não temos o conhecimento necessário para absorver essa luz ou para observá-la, detectá-la e confirmá-la. Quando apresentarmos esses dados para todos nós vermos, eles nos mostrarão o comportamento de nossa própria alma em relação à nossa alma da fisicalidade. E podemos ver o comportamento de nossa alma da fisicalidade em relação à nossa vida física. E com o mesmo sistema, podemos detectar nossas emoções. Então podemos ver se nós mesmos criamos esse câncer. Também vemos como criamos e até que ponto somos responsáveis pelos danos que causamos à nossa própria condição física. O padrão dos dados nos explica como, quando reunimos em um grupo de cerca de 80 pessoas, vocês na verdade se ajudam mutuamente, dando força uns aos outros. Isso aumenta a força de cada um de vocês e todos vocês se movem juntos. Temos uma coleção de dados de todos os 78 de vocês que participaram do teste. Nas próximas sessões mensais em agosto, você pode nos pedir para ver seu próprio gráfico. Ele mostrará o comportamento de sua alma e é uma impressão digital de sua alma. Nossa tecnologia se tornou tão profunda que podemos mostrar como a sua alma está se comportando. Depois de 5 a 10 minutos no sistema, você poderá ver como pode lidar com a sua alma da fisicalidade. Você poderá ver como a sua alma da fisicalidade opera e como você separa a alma da fisicalidade da sua vida física e como isso traz doenças para você. Quando sua alma e sua alma da fisicalidade vão para um lado do gráfico, isso cria uma nova dimensão da vida física para você. Ao dar para sua alma, você pode levar uma ou outra. Os dados e as informações que reunimos são tão profundos e incríveis. Durante o tempo em que estou observando o teste e vocês estão sentados em silêncio em sessões de 2 ou 3 horas, estamos reunindo muitas informações. Podemos ver se um de vocês cai ou se trabalham juntos ou se trabalham um contra o outro, ou até mesmo contra a sua alma. O conhecimento e a tecnologia estão configurados para esse nível. Estamos prestes a colocá-lo no sistema e mentalmente você pode fazer tudo o que precisa por si mesmo. Se você quiser pousar em Marte, amar a si mesmo ou criar uma condição de paz dentro de si, você pode fazer isso em poucos segundos elevando sua alma. Sua alma passará pela dimensão da alma da fisicalidade e remedia tudo o que lhe falta e se recupera de suas deficiências. A compreensão de todo esse processo será escrita e publicada muito em breve como uma confirmação do livro 1. Isso trará uma mudança e uma virada no mundo da ciência. Nos últimos dias, compartilhamos esse conhecimento com autoridades do governo iraniano e explicamos a eles que a mudança chegou. A criação da matéria, a partir da interação dos campos, foi concluída e isso confirma o livro 1. Compartilharemos essa tecnologia com muitos governos, pois eles precisam entender o que está por vir e qual será o futuro da humanidade. Esse documento sobre a confirmação da transmutação e do transporte para viagens espaciais será apresentado na reunião mundial de embaixadores em novembro e aos líderes mundiais e trará essa mudança. Através desse documento, todos nós entenderemos qual é a nossa nova posição. A reunião de novembro será um divisor de águas de conhecimento no mundo da ciência e da tecnologia. Convidaremos os oficiais do governo e do exército que participaram dos testes para explicar o que eles testemunharam, como se sentiram e o que aconteceu. Isso é importante, pois o homem confia naqueles que o lideram. Em breve, iniciaremos o processo de ajudá-los a entender melhor a si mesmos e suas almas. Porque quando colocarmos vocês nos novos sistemas, vocês poderão ver cientificamente, por meio de gráficos, como suas almas e fisicalidade estão se comportando. Por exemplo, se você for ao médico e disser que tem câncer, ou problemas emocionais e psicológicos, ou que tem tensões e pressões em determinadas partes do corpo, poderemos colocá-lo no sistema e ler o gráfico. Ele mostrará todas as suas três dimensões: a alma da fisicalidade e fisicalidade. Você será capaz de ver o que está fazendo a si mesmo e como você pode corrigir isso. Você verá a energia que precisa adicionar à alma da fisicalidade e à fisicalidade. Ao adicionar essa energia, você elevará a alma que está do outro lado do gráfico. Quando a alma da fisicalidade e a fisicalidade se aproximarem do ponto zero da linha do gráfico, então a alma também se aproximará dele. Ou quando a alma da fisicalidade e a fisicalidade se expandirem e aumentarem sua força, a alma também aumentará sua força. Elas são uma imagem espelhada uma da outra. Você também pode ver que quando a alma e a alma da fisicalidade estiverem sozinhas, então a fisicalidade começará a se mover para todos os lados. Então você precisa aprender a alinhar as duas e sincronizá-las uma com a outra. Então você aprenderá como pode levar sua alma por meio do comportamento da alma da fisicalidade e de como ela interage com a alma do homem. Esse conhecimento nunca foi aberto ao homem até agora. O homem tentou encontrar a elevação de sua alma batendo a cabeça contra a muralha de Jerusalém ou em uma pedra. Ele fez tudo o que era possível em nome de qualquer coisa para encontrar elevação ou para dar um passo para melhorar a si mesmo. Mas ele nunca soube por que estava fazendo essas coisas e nem entendeu a ciência disso. De agora em diante, o homem será capaz de entender o processo de elevação de sua própria alma. Nas conferências de novembro, abriremos uma nova ciência para a humanidade. Nessa ciência, vocês poderão ver como criam sua própria morte ou suas próprias doenças, mas também como criam sua própria elevação. Realizaremos alguns desses novos tipos de sessões de voo mensal em agosto, onde vocês poderão ver os gráficos de suas almas e como elas interagem e afetam sua vida física. Haverá um número muito limitado de vagas para essas sessões e nós anunciaremos no site da Fundação Cash. Será literalmente apenas você com o sistema, e você pode estar em qualquer lugar do mundo. Nós lhe daremos um gráfico de você mesmo. Você já viu seu rosto, tocou sua pele, e o homem criou máquinas para ver o interior de seu coração e como ele funciona. Agora você poderá ver a existência de sua energia, como as diferentes almas e como elas operam. É semelhante a quando se faz uma imagem de ultrassom do coração ou de qualquer outro órgão. Pela primeira vez, você verá a forma e o padrão da sua própria alma. Também mostrará como você interage com a alma da fisicalidade e a fisicalidade das células. Depois cabe a você descobrir como todas as doenças chegam até você e de onde vêm todas as alegrias que você experimenta. E como você pode também elevar a sua própria alma. Haverá poucas vagas para essas sessões, pois temos que passar muito tempo com cada indivíduo no sistema. Nós lhe daremos uma imagem do gráfico da sua alma em relação à sua alma da fisicalidade e fisicalidade. Tenho certeza de que muitos de vocês compartilharão esses resultados com os outros para que eles também possam ver como a alma deles está conectada à fisicalidade e onde e como eles podem encontrar paz. O motivo de todas essas sessões mensais nos últimos 8 meses foi nos preparar para a viagem ao espaço profundo. Os médicos do espaço não medem a pressão arterial nem fazem exames de sangue para verificar os níveis de açúcar e outros níveis no corpo. Em vez disso, eles só observam o comportamento da alma, a alma da fisicalidade e da fisicalidade, e em seguida verificam o que precisa ser elevado e como você mesmo pode levar. Como muitos de vocês vieram a Lins e sentaram-se na cadeira 1 para a fisicalidade, na cadeira 2 para a alma da fisicalidade e na cadeira 3 para a alma do homem, isso não deve ser algo estranho para vocês. Agora vocês podem entender o que estavam fazendo nesses sistemas. É assim que você pode equilibrar as entidades dentro de você, elevando sua alma, e então você se afastará das doenças do espaço, não das doenças do homem. A fisicalidade ainda pode estar emaranhada com tudo, enquanto a alma está em paz e feliz por existir. Então, talvez com o tempo, a alma mude a dimensão da fisicalidade para longe das doenças. Este é um momento de mudança. E agora podemos mudar a força da alma da fisicalidade e fisicalidade através da força de nossa alma. Nesse processo, talvez alguns de nós encontrem um caminho para o nosso Criador, para a essência, para a origem, para aquilo de que viemos. É como no livro 1, que é a interação da vida na dimensão física, e depois vai para o livro 3, que é a transmutação e a transferência através da luz dos campos de nossa alma. Isso elevará nossa alma. Agora você entende por que seguimos esse caminho e como e para onde estamos indo. Essa tecnologia será importante para nós no futuro, quando nos depararmos com novas gerações de vida no espaço e novos caminhos de energia. Por meio de um sistema simples como o nosso, podemos entender a hostilidade, o amor e o cuidado dos seres que encontrarmos e do que eles são feitos. Durante a criação de materiais, a partir dos testes de campos, os militares estavam interessados nas matérias criadas, enquanto eu estava interessado em saber quais eram as energias que atraíam essas matérias. Os dados foram incríveis sobre como a interação de energia levou à criação da matéria, mesmo que essas energias não estivessem dentro da própria matéria. Todas essas informações estarão nos próximos artigos que publicaremos sobre esses testes. Então você verá e entenderá mais sobre o mundo da criação. Então você entenderá como a sua alma levará à criação de um novo ciclo de vida, como foi dito no vídeo Ciclo da Criação que foi mostrado na introdução de hoje. Você entenderá que tipo de vida a sua alma pode criar através da interação com os campos de si mesma. Esse é um grande salto no mundo da ciência e do espaço. O que foi ensinado nos últimos 10 minutos levará séculos para a humanidade entender. Essa é a rapidez com que os ensinamentos estão acontecendo. Essas novas sessões mensais que começaremos agora em agosto lhe darão uma observação dos campos de sua existência. Elas registrarão como você entra no sistema, como se mantém nele e como sai dele. Mas depois cabe a você entender como você se sentiu e quais emoções você entrou, qual é o seu objetivo ao entrar, o que aconteceu no meio e o que aconteceu no final. De certa forma, isso lhe dará uma receita para o resto de sua vida e de sua alma, e não de sua fisicalidade. Essas sessões serão uma maneira de você entender e elevar sua própria existência. Parte desse trabalho será ensinado na Conferência de Münster daqui a algumas semanas. Gradualmente, à medida que os buscadores de conhecimento se tornarem conhecedores na busca do conhecimento de sua própria existência, eles poderão elevar a sua própria alma, e nada mais. Quando você eleva sua alma, você pode ajudar a elevar as outras e também entender qual é a sua expectativa em relação às outras almas E não se trata apenas de ter dinheiro no bolso. A compreensão do processo da criação está começando a tomar forma e a ter novos significados. Vocês se tornarão mestres da transmutação e serão capazes de atravessar este planeta ou viajar para outra parte do universo, pedindo à sua alma que viaje. Entretanto, isso não é algo novo. Aqueles de vocês que vieram à Linja já fizeram isso. Em um minuto vocês estavam sentados no sistema e no minuto seguinte vocês foram para a Lua. Instantaneamente você estava lá. Então, se quisessem, poderiam estar instantaneamente em outro lugar também. Ensinamos e mostramos isso para muitos de vocês nos últimos 12 meses. A totalidade da compreensão do conhecimento da criação está ao alcance do homem. Durante a apresentação de 11 de novembro, em Londres, poderemos ver um pouco mais do que chamo de conhecimento avançado sobre viagens espaciais. As sessões de agosto terão um número muito limitado, pois passaremos mais tempo com cada indivíduo. Nas sessões anteriores havia até 150 de vocês. Agora será apenas você e sua alma. Você poderá ver e entender sua alma pela primeira vez. Você receberá a imagem do gráfico da sua alma, alma da fisicalidade e fisicalidade. Então você poderá ver como elas estão harmoniosas ou como estão separadas. Então você mesmo aprenderá o que precisa fazer para equilibrá-las. De certa forma, você se torna o seu próprio médico, pois você é o último homem de pé. Porque ninguém mais entende como você chegou ao ponto em que você está agora. Talvez devêssemos chamá-las de sessões O Último Homem de Pé. Essas sessões de agosto levarão ao ponto de você se entender na dimensão da alma. Se você tiver clareza consigo mesmo, então você poderá liberar os gráficos e os dados para que os outros vejam também. E talvez ao verem os gráficos, eles venham entender melhor as próprias falhas deles. Talvez eles entendam como foram mal orientados e abusados por sua fisicalidade e alma da fisicalidade. Se vocês se lembram, durante a elevação da sessão da alma dos abusadores, dissemos que não precisávamos fazer uma enquete no final. Isso se deve ao fato de termos visto que a alma do homem, a alma da fisicalidade e a fisicalidade de todos os participantes estavam em uma linha reta, uma ao lado da outra. Isso significa que trouxemos paz, equilíbrio e que o coletivo de almas tomou uma decisão para esse propósito. Essa decisão foi elevar as almas dos abusadores de crianças. Foi incrível ver isso e tenho certeza de que um dia divulgaremos esses dados. Porque isso significa que entre todos os que participaram, suas almas não estavam abusando de nenhuma outra alma ou alma da fisicalidade ou fisicalidade, nem mesmo deles próprios. Porque o maior abusador do homem é o próprio homem. Esses ensinamentos estão agora entrando em uma nova dimensão de energia e não no estado de matéria. Energia significa que é uma dimensão da alma, ou o que chamamos de campos magnéticos em movimento. A alma do homem é um conjunto de campos magnéticos em movimento. A energia da alma pode ser mais de milhares de vezes mais forte por ordem de magnitude do que uma bomba de Hiroshima. Agora você entende para onde os ensinamentos estão indo. Agora usamos o que chamamos de pessoas que, de certa forma, não estão conscientes de si mesmas para se tornarem conscientes de sua própria vida. Agora, em vez de fazer um ultrassom do coração, você entra em nossos sistemas para descobrir o estado da sua alma, alma da fisicalidade e fisicalidade. Você pode ver onde errou e o que precisa fazer para voltar ao equilíbrio. A elevação da alma do homem é responsabilidade do próprio homem. E não é batendo a cabeça em uma parede ou 17 vezes no chão. O homem precisa entender que a elevação vem da força de sua emoção e não da força do movimento físico. Um dia, em breve, esses sistemas para ver e entender suas almas se tornarão uma parte normal da vida de muitos. Será uma maneira padrão de descobrir o que há de errado conosco e como corrigir isso. Abriremos as sessões de agosto no site em breve, mas depois elas serão fechadas em pouco tempo. Eu não poderia ter lhe dado um presente maior hoje do que as sessões para ver a sua própria alma. É como um presente de aniversário para todos vocês. Espero que vocês entendam. E espero que encontrem uma maneira de elevar a sua própria alma e não a dos outros, a menos que lhes peço. Com esses sistemas, não temos necessidade de profetas e mensageiros. Mas há necessidade de professores para ensinar a ciência da criação. Muito obrigado por hoje. Tentem ouvir o ensinamento de hoje e descubram que presente lhes foi dado. A humanidade está esperando por isso há milhares de anos. Esse é o fim da parte 1 de Síntese Rápido do workshop número 497. Há uma tradição na Fundação Cash de que a cada 5 anos é lançado um retrato do que a Fundação Cash fez. Isso é feito por volta do meu aniversário, que também é o aniversário do Conselho Universal. Daremos início ao novo ciclo de vida neste atual ciclo de 5 anos. Faremos isso até o final deste mês. Também teremos alcançado o Workshop de Buscadores de Conhecimento número 500, o que por si só já é um grande avanço como um ciclo de ensinamentos ininterruptos por mais de 10 anos de forma consecutiva. Agradeço a todos vocês por estarem presentes para tornar isso possível e fazer com que isso aconteça. Tenho certeza de que nos próximos 5 anos mudaremos muitas coisas no curso do homem, especialmente com o que vamos lançar, muito provavelmente em novembro, para os embaixadores mundiais, e isso trará grandes mudanças. Muito obrigado por todo o apoio de vocês nos últimos 10 anos e por tudo que vocês têm feito pela humanidade. Nessa parte do workshop agora, é passado um belo vídeo de aniversário da comunidade brasileira, que foi feito em homenagem para o Sr. Cash. Sr. Cash continua e diz: obrigado por todos os esforços brasileiros e dos outros. É um trabalho coletivo e agora estamos nos mobilizando de todas as partes do mundo. O nós inclui os nigerianos, australianos, brasileiros, canadenses, ingleses, alemães, iranianos e chineses, e cada um de nós, à sua maneira, trouxe a mudança. Vemos que o conhecimento está prestes a emergir em grande escala. Mas se vier de uma certa maneira, ele se tornará uma mágica só, e as pessoas não o apreciarão. Portanto, nós o trouxemos passo a passo, e alma a alma, e então criaremos o impulso suficiente para que ele seja aceito por todos em um processo natural, e não pela força. Essa tecnologia deve surgir agora onde é necessária e ser usada por cada um de nós para beneficiar nossas vidas e usá-la para nossa própria existência. Espero que os próximos 12 meses tragam mudanças ainda maiores para todos nós e que isso possa se transformar em uma grande mudança. A ciência e a tecnologia chegarão a um belo horizonte para todos nós. E como eu disse antes, não somos a única tecnologia. Veremos o surgimento de outras novas tecnologias e novas ciências, e coletivamente traremos a nova mudança. Aqui o Rick diz: no passado você discutiu a relação entre a alma do homem e a alma da fisicalidade, a maneira como os seres humanos têm uma dupla personalidade, que somos de certa forma esquizofrênicos. Em ensinamentos anteriores, o Sr. Cash comentou que gostaria de ter a companhia de um esquizofrênico porque eles são mais adequados ou adaptáveis a ambientes ou circunstâncias sob pressão. Então a pergunta é: você poderia elaborar mais sobre isso, especialmente no que diz respeito à qualidade dessa condição ou suas características e expressão em relação ao desenvolvimento da alma? Sr. Cash responde: o próprio homem com sua alma do homem e alma da fisicalidade é como um homem esquizofrênico. Ele faz tudo para se adequar a si mesmo em nome da alma da fisicalidade, e isso você chama de vida do homem. Mas quando ele vive em nome da alma do homem, você chama isso de um sonho. Ele conseguiu, de uma maneira muito bonita, esconder sua vida da alma como um sonho. Alguns de vocês, depois de sonhar, acordam e dizem: tive um sonho estranho, fui a esse ou aquele lugar e fiz isso ou aquilo. Mas durante o estado de vigília, vocês não dizem: algo estranho aconteceu comigo hoje, fui a esta ou aquela loja, comi aqui, ali e voltei. Porque o que você faz no estado físico é considerado como sua vida normal. Mas quando você tem experiências semelhantes na dimensão da sua alma, então é um sonho e você foi a lugares estranhos para você. Portanto, nós mesmos vivemos essa vida de esquizofrênicos todos os dias, mas ocultamos o trabalho da nossa alma, chamando isso de um sonho. Na verdade, duas vidas existentes estão vivendo dentro de mim. Uma é o que sou fisicamente e a outra é a alma dentro de mim que cria todas as condições para a minha vida. Se essa alma não tivesse sido criada no útero da mãe, então não teria nenhuma fisicalidade. É como essas organizações ou parcerias em que o sócio, que é o cérebro de toda operação, fica escondido em segundo plano e nunca é permitido que ele seja visto pelo público. O sócio que é visto pelo público, na verdade, não sabe nada sobre como o negócio é administrado. É assim que podemos caracterizar o homem, como dois sócios trabalhando juntos, mas um deles está oculto. Se você entender isso, poderá mudar muito o curso de sua vida física. Portanto, o maior esquizofrênico é o próprio homem. Podemos comparar a esquizofrenia a diferentes condições médicas. Uma condição é o processo natural de ter trigêmeos. Por exemplo, se você tem três meninas que têm a mesma aparência e cada uma carrega sua própria alma e sua própria fisicalidade, ou também no caso dos gêmeos siameses, na verdade vemos duas cabeças coladas, mas eles têm parte de dois corpos e duas almas. Mas o corpo principal está sendo compartilhado ali. Aceitamos essas condições porque as vemos fisicamente. Mas negamos o caso em que há duas ou três almas dentro da estrutura de uma vida física. E isso precisa mudar para que elas sejam respeitadas, essas almas. Temos que aprender a respeitar o caso em que várias almas compartilham um corpo, porque a interação dessas três almas criou a dimensão da fisicalidade do que vemos. Se houvesse apenas uma alma, a manifestação física teria sido totalmente diferente. Há uma diferença muito grande entre o esquizofrênico e as pessoas que criam personalidades diferentes dentro de si, usando as emoções e a interação dos campos. É uma diferença muito grande. É um conhecimento e uma compreensão totalmente diferente do trabalho de um corpo que se permite evoluir. Trabalhei com esquizofrênicos durante anos e acabei entendendo que é preciso respeitar a forma como a vida se manifesta. E o maior esquizofrênico somos nós, como humanos, com a alma do homem e a alma da fisicalidade. Pelo menos com o esquizofrênico podemos ver as almas e como elas se manifestam individualmente, cada uma com suas próprias características e comportamento. Quando eu costumava ir a hospitais psiquiátricos e observar o comportamento e a vida dos esquizofrênicos, isso me criava um dilema sobre quem era a pessoa real. Porque quando eu conversava com eles, podia ver que estavam vivendo a verdadeira vida ao apresentar cada uma de suas almas. Eles não podiam escondê-las. Cada uma delas mostrava suas emoções e suas características individuais. Enquanto nós estávamos sentados ali, escondendo nossas diferentes almas. Ao passar algum tempo tentando entender isso, obtive uma compreensão clara do trabalho da alma do homem. Isso faz parte do treinamento da compreensão atual de como lidar com a alma, onde ela está e como você pode levá-la. Você também aprenderá como ela funciona, qual é o seu propósito e como pode separá-la. Eu costumava sentar e observá-los enquanto os médicos lhe injetavam diferentes medicamentos e alinhavam todos os comprimidos que eles teriam que tomar. Então eu pensava: esse médico que é o louco. E essas pessoas são sãs. Ele pode fazer isso porque nós lhe demos o poder de aprisioná-las. Na verdade, nós é que somos os criminosos e precisamos ser presos, não eles. Nós não entendemos a condição deles. Eu me pergunto quando chegará o momento em que o mundo da ciência tornará sábio em relação ao que eles estão fazendo com essas pessoas. Um dia lhes mostraremos várias almas em um único corpo. Isso é o que estamos fazendo agora nas sessões de voo de agosto. Você pode se inscrever para experimentar sua alma, alma da fisicalidade e fisicalidade, e ver as interações delas em um gráfico científico. Você verá como elas se comportam umas com as outras, e em um futuro muito próximo, teremos a tecnologia para ver cada alma individualmente dentro da mesma fisicalidade. Então, se os médicos disserem que a pessoa é esquizofrênica, poderemos colocá-la em um sistema e ver três ou quatro gráficos diferentes funcionando sistematicamente juntos, mas ao mesmo tempo totalmente diferentes. Esses gráficos mostrarão claramente a existência de almas individuais em um único corpo. Colocamos os esquizofrênicos em hospitais da mesma forma que colocamos na prisão homens que chamamos de prisioneiros políticos. Encarceramos pessoas inocentes que têm que usar lenços na cabeça para justificar nossa própria fraqueza e estupidez. Chegará o momento em que perceberemos os crimes que cometemos contra as pessoas que chamamos de esquizofrênicas. E ainda estamos cometendo esses crimes. Justificamos isso com nomes como especialistas, psicólogos e tratamento psiquiátrico. Na verdade, os médicos deveriam estar presos nesses lugares e não essas pessoas. Eu me pergunto, quando colocarmos vários esquizofrênicos nos sistemas e mostrarmos, sem sombra de dúvida, todas as diferentes almas dentro de um só corpo, como a ciência se posicionará em relação aos crimes que eles cometeram contra a humanidade nas últimas décadas? Temos que prender esses médicos psiquiatras, pois a estupidez deles levou ao crime de prender e drogar essas pessoas bonitas. Dizem que ignorância é uma bênção. E, de certa forma, nossos médicos e cientistas são ignorantes, e nós os abençoamos. Estamos prestes a provar isso e mostraremos cientificamente o que está no livro 1. Muito em breve, estaremos indo nessa direção e também mostraremos o número de almas com o que chamamos de esquizofrênicos. Isso envergonhará o mundo da medicina, ainda mais aqueles que se dizem médicos psiquiatras. São eles que precisam de ajuda, e não aqueles que internamos nessas condições de confinamento. É tão desumano que não manteríamos nem nossos cães nessas condições. Em breve, desenvolveremos a tecnologia para mostrar isso. Já temos o conhecimento para mostrar o número de almas nessas pessoas. Isso também mostrará a diferença entre os verdadeiros esquizofrênicos e aquelas pessoas que apenas imaginam ter diferentes almas em seus corpos. Para elas, não podemos fazer nada. Para aqueles que vierem em sessões de agosto, se operarmos dois sistemas e virmos duas almas diferentes dentro de vocês, então lhe perguntaremos: com licença, gostaria de nos dizer quem é a outra alma que você tem escondida? Pergunta para o Sr. Cash. No workshop número 346, foi feita uma pergunta sobre como elevar o nível da alma da fisicalidade para que ela entre em contato com a alma do homem. Você disse que havia uma técnica para isso, mas que a alma do homem não estava pronta para isso e que isso seria mostrado no momento certo, depois de 21 de março, quando a nova alma ensinaria essa técnica. Pode nos dizer mais sobre isso? Sr. Cash responde: o conhecimento está dentro de nós, e a elevação da alma do homem faz parte de nossa vida diária. Nós simplesmente ignoramos isso e nos tornamos tão ignorantes que não conseguimos confirmar sua existência. Na maior parte do tempo, ignoramos isso. O tempo todo. Mas se você conseguir estar acordado no momento da transição, ou dessa alternância, então você será capaz de sentir isso. Você completará um ciclo de como as energias podem ser adicionadas a isso. Isso faz parte da elevação da alma do homem, e também é através da conduta e do comportamento da fisicalidade e de sua emoção. Fazemos isso de diferentes maneiras para absorver diferentes forças de campo em nosso corpo, mas sem saber. Nossa vida física se ajustou a isso. É o que chamamos de período de descanso. Se você entender como fazer isso, então no ponto de transição ou de alternância, em que ocorre essa troca, que dura apenas alguns microsegundos, você pode adicionar a sua alma e a sua existência. Isso acontece com tanta frequência em nossos corpos e nossa vida que não nos damos conta. É o que eu chamo de ponto zero. Temos um padrão de sono de 4 horas e depois mudamos de um hemisfério do corpo para o outro. Nossos pulmões fazem o mesmo. Nosso nariz faz essa troca a cada hora. Nossos rins também fazem essa troca. Quando um entra em repouso, o outro funciona. Na vida da parte feminina, criamos um óvulo em ovários diferentes a cada mês. Ele muda de um lado para o outro. O homem faz a mesma alternância. Um testículo produz enquanto o outro descansa. Se o homem se tornar sábio, ele aprenderá a usar o ciclo que está entre tudo isso em um momento específico. É um ciclo específico em que tudo cai para zero. Nesse ponto zero, você pode levar a sua alma. Isso é feito de uma forma específica, de uma forma harmônica específica, em que todos os órgãos, todos os ciclos, todos os padrões de sono e os padrões do estado de vigília serão alternados. Isso acontece por apenas alguns microsegundos, algumas vezes na vida de um homem. Se você conseguir descobrir quando isso ocorre, então é o momento em que a maior parte de nossa absorção acontece. Tudo é entregue à alma do homem. Quanto mais velhos ficamos, mais frequentemente isso acontece. Nossa vida termina em um desses pontos de alternância. Ou seja, para aqueles que morrem de morte natural, eles morrem nesse ponto de alternância. A morte acontece quando o ponto de alternância não pode dar mais à alma e à sua elevação. Então a alma parte e a fiscalidade é desligada. Sem falha, todas as mortes naturais acontecem nesse ponto de alternância. Esse ponto, esse momento de ponto zero é harmonioso e durante nossa vida alternamos muito. Isso acontece em apenas um segundo, muitas algumas vezes em nossa vida. Quando isso acontece na vida do planeta, chamamos isso de mudança de polaridade. Isso também acontece na vida de nosso sistema solar, quando ele muda de campo da mesma forma. Nossos cientistas não entendem isso e nunca consideraram esse fato. Isso também acontece na galáxia e no universo. Uma metade do universo troca de campo com a outra. E nesse ciclo de tempo, vemos o caos em algumas galáxias enquanto elas tentam acompanhar isso. Na vida do homem, quando isso acontece, às vezes está entrelaçado com a alternância da alma. Às vezes você sente a troca da alma da fisicalidade, porque todos os órgãos e tudo mais vão junto. É como se faltasse um batimento cardíaco, uma batida. Se no futuro, mas não há ser, isso acontecer no futuro, ensinaremos a você como calcular esse momento. É o ponto em que a alma está no ponto de receber e depois muda para outro de ordem superior. De certa forma, você se prepara para esse ponto a fim de poder adicionar algo a isto e elevar sua compreensão da alma. Essa mudança acontece na vida daqueles que aceitam missões como profetas. Eles nascem como pessoas normais e em um determinado momento do ciclo de sua vida ocorre essa alternância. Isso se torna uma iluminação e serve para entender mais. Todos podem fazer isso e isso pode ser medido e trazido. Com a nova tecnologia e o conhecimento que trouxemos, há tanto para entender que o homem não terá tempo para lutar e criar guerras. Essa é a beleza de se obter conhecimento. Isso supera o que chamamos de ter domínio sobre os outros e ganhar terras, propriedades e poder. Se você entender e alcançar esse ponto zero, você sentirá que sua fisicalidade está estranha aos seus sentidos, como se você estivesse no corpo de um estranho ali. Então, você saberá que recebeu a elevação ou que conseguiu entender mais sobre isso. Nesse momento, você começará a ver a vida de uma maneira totalmente diferente. Muitos de vocês, buscadores de conhecimento que passaram pela sessão de voo conosco nos últimos meses, chegaram a esse ponto. Ou sentiram que há uma diferença em sua vida. Vocês receberam a elevação por meio de sua própria compreensão. Quando olho para os gráficos durante as sessões, vejo umas irregularidades. Essas irregularidades me dizem que alguém foi elevado. Se formos mais longe, podemos dizer que ele foi puff. Tenho certeza de que muitos de vocês, ao longo dos últimos anos de sessões, chegaram a esse ponto de elevação e viram as mudanças em suas vidas. Isso traz uma compreensão totalmente nova de coisas que você não conseguia entender sobre a criação antes, e uma compreensão sobre muitas outras coisas também. Isso ocorre por meio da estrutura da maneira como configuramos nossos sistemas. Se eu sei mais sobre a sua dimensão da fisicalidade, se eu a coloco em um desses sistemas, então posso lhe dizer quando será a hora dessa troca, dessa alternância. Pergunta ao Sr. Cash. Ontem, no ensinamento sobre a alma, estávamos discutindo sobre o amor e as emoções. Não estávamos entendendo muito bem como expandir nossa alma e transmutar. Temos que nos desapegar das emoções do ambiente ou de nossas próprias emoções? Sr. Cash responde. Vocês têm que entender suas emoções. Se você conseguir entender que tem emoções na dimensão física, na dimensão da alma, será muito fácil fazer a transmutação. Muitas pessoas perguntam, o que é emoção na dimensão da alma? É muito fácil. Por exemplo, na dimensão física você abraça seu filho e sente a emoção do amor. Essa é a emoção da fisicalidade. E quando você sonha com seu filho e o abraça, você sente a mesma emoção de amor. Mas a diferença é que ao sonhar, você está na dimensão da alma. E essa emoção é da alma. Se você entende o toque que sentiu ao acariciar seu filho, foi você quem o sentiu. Não sabemos o quanto você deu, mas como está na dimensão da alma, seu filho sentirá toda a emoção e receberá todos os campos. Por outro lado, quando a fisicalidade está emaranhada com a emoção, você pode estar dando toda a sua força enquanto acaricia seu filho, Mas talvez o seu filho esteja distraído assistindo a TV por cima do seu ombro. Cabe a você entender qual emoção pertence à alma e qual emoção pertence à fisicalidade e como a fisicalidade se comporta. Pode ser que a fisicalidade não queira ou não possa receber todas as suas emoções, enquanto que a alma sentirá todas elas. Para aqueles que conseguem entender e não fazem distinção entre as emoções da fisicalidade e as emoções da alma do homem, eles podem passar pela transmutação com muita facilidade, pois assim trabalharão juntos e serão iguais. Mas isso não é fácil de conseguir. Quando o Sr. Cash fazia testes com plasma na Universidade Sherif em Teherã, em 2008, ele desenvolveu uma maneira de medir a força dos campos magnéticos dos reatores em que estava trabalhando. Ele chamou isso de fator de cócegas. Ele fazia com que seus guarda-costas entrassem na sala para fazer algo, mas eles não sabiam que ele estava testando ali os reatores, e então ele observava para ver quando os campos magnéticos ou a alma do sistema afetavam seus guarda-costas. Quando eles entravam no limite do campo magnético, o corpo deles se contorcia um pouco, se encolhia ou tremia como se alguém estivesse empurrando o estômago deles. Sob algum pretexto, o Sr. Cash fazia com que eles saíssem e voltassem 10 minutos depois. Nesse meio tempo, ele aumentava os campos magnéticos do sistema e marcava o piso onde eles reagiram pela primeira vez. Depois que eles entravam novamente ali, ele observava onde eles reagiram ao campo magnético. Dessa forma, ele podia entender como seu reator estava funcionando e o que precisava ser feito para aumentar a força do campo. Temos esse mesmo espasmo das emoções quando estendemos nossa alma do homem e ela interage com a alma da fisicalidade dentro do cérebro ou fora do corpo. Sentimos esse arrepio, ou calafrio, ou um calor, ou o que quer que seja quando nossa alma assume controle. Outra maneira de saber quando a alma se expande é que a visão fica embaçada. Os campos magnéticos da alma interagem com a visão física e a tornam embaçada. O mundo parece um pouco nebuloso. Esses são estados temporários que acontecem. Então sabemos que expandimos a alma sobre o nosso corpo e estamos na dimensão da nossa alma. Há muitas maneiras diferentes de expandir nossa alma. Não há apenas uma maneira. Podemos mudar o ritmo de nossa respiração, mudar o ritmo de nossos pensamentos e emoções, e há muitas outras maneiras. Podemos fazer isso com drogas, álcool e outras coisas. Mas se formos por esse caminho, permaneceremos no mundo físico e ficaremos intoxicados e viciados. Mas se pudermos expandir nossa alma por meio da compreensão dos campos, poderemos passar pelo ciclo do sonho, que é, na verdade, um trabalho da alma. Gradualmente aprenderemos a expandi-la e isso nos permitirá transmutar. A melhor maneira é servir aos outros. Isso é o que chamamos de servidão. É quando a alma da fisicalidade serve à alma do homem ou a alma do homem serve à alma da fisicalidade. Se pudermos entender o verdadeiro significado desse tipo de servidão, então entenderemos a transmutação e poderemos criá-la. Nosso corpo faz isso automaticamente quando vamos dormir. Portanto, não pode ser tão difícil. Fazemos isso a cada 24 horas por um período de 8 horas. E às vezes até fazemos isso durante o dia. E então dizemos, ah, eu estava sonhando acordado. Me desculpe, mas sua alma viajou para ver o que estava acontecendo. E ela estava bisbilhotando o universo. Podemos nos treinar para fazer isso. Não é uma coincidência. Uma das melhores maneiras de ver a expansão da alma é através da visão. Mas você só entenderá o que quero dizer quando isso acontecer com você. Colocamos as pessoas no sistema e permitimos que suas almas se expandam. E muitas vezes elas dizem que a visão delas fica embaçada. A alma se expandiu além da fisicalidade. Pergunta para o Sr. Cash. No futuro, a transmutação será ensinada em grande escala e fará parte da educação obrigatória? Sr. Cash responde, não é uma educação obrigatória, é uma educação amorosa. Gradualmente, à medida que desenvolvermos nossos sistemas, tenho certeza de que outras empresas, como a Samsung e a Huawei, também os desenvolverão. Quando houver produção em massa das máquinas, isso tornará realidade. A produção em massa dessas máquinas está planejada. É apenas uma questão de quão rápido a tecnologia será aceita. É como aquele cara que disse, quando estiver na CNN eu acreditarei. Mas eu digo quando estiver nas televisões do mundo. Mas o maior problema para nós é que ninguém mais assiste a CNN, exceto os americanos, que estão introduzindo o próprio poder deles através disso. Estávamos discutindo isso e achamos que menos de 5% da população mundial assiste a TV de fato. A televisão não tem espaço na sociedade atual, porque todos estão na internet e assistem a tudo que querem assistir, sem serem forçados pelas emissoras de TV ou por quem quer que seja. O número de pessoas que assistem à TV é muito pequeno para divulgar a tecnologia. Por exemplo, o vídeo mais assistido do YouTube é uma música infantil chamada Sharks, com 13 bilhões de visualizações. Isso significa que todos os sistemas da Terra o assistiram cerca de 2 vezes. Nenhum canal de televisão tem 13 bilhões de espectadores. Portanto, temos que liberar a tecnologia através de uma forma diferente da mídia atual. Testamos os novos sistemas de mídia de plasma algumas vezes sem que ninguém soubesse. Não se trata de inserir uma mensagem em sua mente, mas sim de trazer vocês a um entendimento enquanto vocês estão conosco. E então você diz, ah, isso ou aquilo aconteceu comigo, mas na verdade eu lhe pedi para ir e fazer aquilo. E não se trata de lavagem cerebral. De certa forma, é presentear a alma. Essa será a maneira pela qual muitos de vocês aprenderão idiomas e emoções no espaço. Não existem línguas de sinais no mundo das almas. No futuro, os ensinamentos virão por meio das almas que ensinam a si mesmas e ensinam umas às outras. A elevação virá gradualmente quando entendermos melhor como fazer isso. Os maiores inimigos que teremos e que tentarão impedir esse processo serão as pessoas religiosas, porque então as religiões não terão significado. Os rabinos, mulás e sacerdotes não terão lugar, porque não há intermediário entre a alma da fisicalidade e a alma do homem. Pergunta para o Sr. Cash. Os gráficos que você obtém durante as sessões da alma da fisicalidade e da alma do homem são como o yin e o yang? Se eles fizerem um círculo um com o outro e ficarem equilibrados, o resultado disso é uma fisicalidade? Então, se o yin e o yang estiverem um em cima do outro e criarem um ângulo diferente, isso significa que há algo errado com a emoção ou a fisicalidade? Sr. Cash responde, não é tão direto assim, você tem que aprender a interpretar isso. Você precisa entender como interpretar os dados. Pergunta para o Sr. Cash, se pegarmos então 10 bebês que acabaram de nascer e os colocarmos em uma sessão, como veríamos o yin e o yang? Todos eles ficarão em um círculo porque estão todos equilibrados? Sr. Cash responde, não, não, isso não existe. Eles não combinam um com o outro, isso é impossível. Pergunta para o Sr. Cash. Você disse que quando a alma da fisicalidade e a alma do homem estão 180 graus opostas uma à outra, então elas estão equilibradas. E nós não estamos equilibrados porque... Sr. Cash responde. Sim, quando elas estão equilibradas, elas estão opostas uma à outra. Quando funcionam de maneira diferente ou são unilaterais, então estão desequilibradas. Há muita coisa para entender nesse processo. A cada 2 minutos tiramos um gráfico. Sabemos o que está acontecendo com muitos de vocês durante a sessão. O Sr. Cash ainda não pode divulgar essas informações. Eles são tão intensos que os gráficos mostram desarmonia e muitas outras coisas. É o comportamento de vocês em ambas as dimensões, da alma da fisicalidade e alma do homem. De certa forma, quando você olha para esses gráficos, são os 3 etos de Mitra. Pensar o bem é a alma do homem, falar o bem é a alma da fisicalidade e fazer o bem é a fisicalidade. Ele mostra quando elas estão harmoniosas entre si e como quando uma delas muda, isso traz mudanças para as outras também. O que vimos na primeira série de testes é totalmente diferente do que vemos agora. Podemos comparar o progresso dos participantes porque a maioria deles são as mesmas pessoas que vêm desde que começamos essas sessões mensais. Vemos como eles mudaram nesse período. É incrível quando comparamos os gráficos de janeiro com os gráficos de junho. As pessoas literalmente se elevaram. Fiquei espantado com os gráficos que estava vendo no domingo passado. Os gráficos estão mostrando que alguns de vocês mudaram suas vidas além da imaginação de vocês. Nós tocamos suas almas. Muitos de vocês se tornaram harmoniosos. É impressionante. E em janeiro, sua alma, alma da fisicalidade e fisicalidade, estavam todas em um lado do gráfico. E na semana passada, elas foram para 180 graus de diferença, O que mostra que vocês estão trabalhando totalmente em harmonia dentro de si mesmos. Especialmente nas últimas 4 semanas, muitos de vocês alcançaram a posição de serem capazes de fazer a transmutação. Mas vocês chamarão isso de sonho e dirão que algo aconteceu, ou vocês sentirão a mudança. Sua fisicalidade se relaciona de forma diferente com suas parceiras, amantes e filhos, e essas pessoas que dirão a vocês como você mudou e que há algo diferente com você. Se eu lhe mostrar os gráficos, você ficará chocado com a sua mudança. Muitos de vocês estão agora prontos para essa transição. Antes, vocês não conseguiam soltar da alma do homem e da alma da fisicalidade, porque vocês não confiavam nelas. Agora, vocês confiam e podem deixar ir. A cada hora das sessões, coletamos pelo menos 10 gráficos e temos controle total sobre os sistemas e podemos adicionar ou retirar eles. Isso é quando você vê muitos microfones ligados com números diferentes, mas os microfones de todos os outros estão desligados. Esses são os processos que usamos. Observamos como suas almas, alma da fisicalidade e fisicalidade respondem, depois nossa equipe então coloca uma seta no gráfico e tudo é registrado. Observamos como essas coisas afetam você e sua alma, e como você expande a alma. É uma ciência e não mais apenas uma conversa. Tornou-se uma tecnologia e temos um bom domínio sobre ela. Tentaremos liberar os gráficos no futuro. Estamos registrando uma consciência coletiva. Quando abrimos esses campos da alma e da fisicalidade, tente não ter expectativas, mas tente entender o que você precisa fazer por si mesmo, onde você está e quão harmoniosos são sua alma do homem, a alma da fisicalidade e sua fisicalidade entre si. É como se estivéssemos fazendo um ultrassom com suas almas. Nosso gráfico é esse ultrassom. Mas estamos observando todas as suas energias. Foi assim que desenvolvemos esses sistemas. É para que vocês vejam como a sua própria alma do homem trabalha dentro da estrutura maciça da fisicalidade e ainda controla. Para as sessões de agosto, que serão muito limitadas em número, daremos a você um horário e você terá que mantê-lo e ser pontual. Nós lhe enviaremos os gráficos que coletamos para esse período da sessão. O gráfico terá os 3 campos da alma do homem, alma da fisicalidade e da fisicalidade, mas caberá a você avaliar o que eles significam. Tentaremos lhe dar um no início, um no meio e um no final. Não se esqueça de que você está continuamente recebendo condições para a elevação dos campos. Portanto, você pode ver como mudou e o que precisa fazer para mudar. Pergunta para o Sr. Cash. Os voos espaciais ainda estão disponíveis ou já é tarde demais para eles? O Sr. Cash responde. Não é mais possível, porque mudamos os sistemas para o novo local. Estamos nos mudando da Áustria e transferindo muitos de nossos sistemas para o mundo todo. Se você veio ali, teve sorte, pois essa foi uma experiência única. Aqui o Rick diz. Esses novos sistemas não são uma espécie de nova experiência de voo espacial em que coletamos informações de qualquer lugar do mundo? Sr. Cash responde, sim, mas não é barato porque leva quase 45 minutos e nossos sistemas têm um preço de tempo para cobrir os custos da pesquisa. No futuro publicaremos os artigos de pesquisa sobre isso. Talvez daqui a 6 meses, mais ou menos, nós o convidaremos para voltar e ver como você conseguiu se elevar ou quais mudanças ocorreram. Você cometeu algum crime durante esse período? Ou serviu à humanidade? Você recebeu a bênção? Esses sistemas lhe darão a chance de você se conhecer de uma forma que nunca conheceu antes. Pergunta ao Sr. Cash. Você mencionou anteriormente sobre eliminar o intermediário e que não precisamos dos profetas e devemos ir diretamente à fonte. A elevação de nossa alma também envolve encontrar e aceitar Jesus dentro de nós? Ao amá-lo, criamos uma interação entre nós e ele, o que faz com que nossa alma se eleve? Também podemos fazer isso com Jesus e com outras pessoas e, consequentemente, elevar a alma de outras pessoas? Sr. Cash responde. Esse era o trabalho deles, elevar a alma de vocês, e esse também é o trabalho de vocês. E, em segundo lugar, se você não acreditar em Jesus, o que vai acontecer? Mas não se esqueça de que, na verdadeira essência, era a mesma alma para todos os profetas. A alma do profeta era sempre a mesma alma em segundo plano. O fato de um homem usar uma roupa esportiva pela manhã, um terno na hora do almoço e uma roupa de banho à noite não significa que ele seja um homem diferente. O mesmo acontece com a alma de todos os profetas. É a mesma alma. E quanto mais cedo a raça humana entender isso, mais cedo a maioria desses conflitos religiosos, que de certa forma são todas religiões falsas, acabará. Temos que olhar para a verdadeira essência da mensagem, e não para o que foi escrito, para agradar a alguns. Não há diferença na alma de todos esses mensageiros. É a mesma alma, mas em trajes diferentes e em tempos diferentes. Se você olhar meu retrato de 10 a 5 anos atrás e depois o de hoje, você verá que o corpo tem uma idade diferente em cada um, mas é o mesmo homem dentro. O mesmo acontece com a alma dos profetas, só que a diferença de tempo é em séculos, e as diferenças dependem de onde e de qual cultura o profeta decidiu se manifestar. Pergunta para o Sr. Cash. Se a alma dos profetas era a mesma alma, mas veio em diferentes fisicalidades, então alguns de nós vieram para este planeta em corpos diferentes ao mesmo tempo? Isso significa reencarnação ou não? Sr. Cash responde. Entenda o princípio fundamental. Somos uma coleção de campos. Se você for criado através da alma da criação, que são as crianças de Mitra, aí é diferente. Mas o homem é criado através da interação da fisicalidade. Portanto, ele é uma coleção dos campos da fisicalidade. É totalmente diferente do que ser criado diretamente pelos campos do Criador. Aqui um adendo, eu deixei isso basicamente no texto original. Mas meu entendimento é que existem diferentes tipos de almas e o homem nunca reconheceu isso antes e nem entendeu. Ele considerava todas as almas iguais, mas essa é apenas a essência delas. Cada alma se manifesta de acordo com a força de seu campo. É por isso que ainda estamos confusos com relação à reencarnação, porque parte disso parece correto. Temos diferentes almas dentro de nós. A alma do homem, a alma da fisicalidade e a fisicalidade. A fisicalidade com a qual mais nos identificamos não pode reencarnar, pois ela é criada a partir das interações das almas com os campos do ambiente. É aí que surge a maior confusão, pois as pessoas continuam dizendo que a fisicalidade reencarna. Aí a pessoa fala, eu fui a Rainha Elizabeth em minha vida passada. Cientificamente, isso não é possível. No entanto, todo mundo tem acesso a todas as memórias da Rainha Elizabeth. Portanto, cabe a nós decidir com o que queremos nos identificar. Essa discussão tem muitas portas que ainda não foram abertas. Neste momento na Terra, as almas humanas são criadas a partir da interação da fisicalidade que manifesta a alma do homem e a aprisiona no fluxo sanguíneo do cérebro. Portanto, os seres humanos deste planeta não reencarnam. Eles são criados do zero a partir dos campos deste planeta e dos campos das almas de seus pais. O Sr. Cash diz que, ao morrer, a alma do homem nasce no universo e se manifesta de acordo com as forças de campo que reuniu na fisicalidade. Raramente a alma do homem se manifesta novamente na Terra, talvez tiver uma missão especial. Há toda uma outra ciência sobre como as almas se unem ou se fundem com outras almas. Essas situações podem ser confundidas com reencarnações. O que os indianos chamam de avatar é quando você é criado diretamente dos campos do Criador e não de campos reciclados. Hoje, parece que o Sr. Cash disse que o mesmo acontece com as crianças de Mitra, que são criadas diretamente dos campos do Criador. Mais tarde, ele nos ensinará mais sobre os diferentes tipos de almas e manifestações. Aqui o Sr. Cash continua e diz, no futuro ensinarei algo muito, muito radical e muito diferente do que você pode pensar ou esperar que seja possível em sua vida física. E ensinarei mais verdades sobre as crianças de Mitra. A situação delas é muito, muito diferente dos humanos. Temos que ensinar e mostrar para vocês para que possamos tirar o seu medo. Caso contrário, vocês se tornarão mágicos e criarão mais medo entre as pessoas. Nosso trabalho não é criar medo. Passo a passo, nós levaremos vocês até esse ponto. As contas da Fundação Cash na Holanda estão fechadas. Não enviei nenhuma doação para lá. Pergunta para o Sr. Cash. Feliz aniversário, Sr. Cash. Os aniversários também são comemorados na comunidade universal ou isso é apenas uma tradição na Terra? Sr. Cash responde: Não temos aniversários na comunidade universal, porque não sabemos onde a alma foi criada ou de que parte do universo ela vem. Não existe um período de tempo para aniversários. Essa é uma tradição criada pelo homem. Muito obrigado por hoje e por suas saudações de aniversário. Esse é o fim do Índice Rápido do Workshop número 497.